Vai seguir o Embraer, então, o 3896, como número 2. Afirmativo. Pode voar pro Edu, não, TAM 3896? TAM 3896, mantenha pro 055. Mantendo e reduzindo para 250, 3896. É, Salvador, o 2770 Azul, sua escuta desvio à esquerda da rota, proa 200, por 20 milhas. Sente Azul 2770, autorizar desvios necessários, reporte retornar na proa de Coral. Reportará Coral 2770. Sente para 050, gol 0094, autorizar desvios necessários, reporte quando tiver condições de curvar à direita. Informará o gol 0094. O gol 0094, número 3 na aproximação, inicie redução de velocidade para 2409. Reduzindo 2409, gol 0094. Azul 4207, desça para 2000 pés, ajuste 1098, vai ter condições de interceptar o localizador nesta proa? Afirmativo, senhorita. Descendo para 2.000 pés, o 4207 intercepta nessa. Autorizado final ILS X-Ray em forma estabilizada, azul 4207. Informaremos, 4207 da azul. Do alinhar e decolar, sistema 0, vento 100 graus, 08. Autorizado alinhar e decolar, sistema 0, agora 230. Autorizado o ingresso na pistola 7, tá, que você até AD, reporte que está livre. Tem condições de curvar a esquerda na proa 360? Afirmativo, vetração radar para sequenciamento, curva à esquerda na proa 360, seu limite é a magnética de Simbra 120. Afirmativo, tráfego que procede na aproximação, posição de 10 horas, 8 milhas, um Airbus 321, cruzando 090 em descida para 4000. TAM 3740, desça e mantenha nível 060. 060, 3740. TAM 3740, vetoração radar para sequenciamento, curva à esquerda na proa 035, seu limite é a magnética de Simbra 120. 035, magnética de Simbra 120. TAM 3896, controle. Na sua escuta, prossiga. 3 milhas sudoeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de Duna, desse mantenha 3 mil pés em forma estabilizada. 3 mil pés, Duna na proa, reportará estabilizada 3896. Coluna 094, curva direita na proa 035, limite ao localizador. Direita 035, limite ao localizador, gol no 094. Foi autorizado 4 mil pés, gol no 094. Controle. Bom dia, Gol 1230, decolando, você escuta? Gol 1230, contato radar, Boa Vista, saída PUCA, nível 370. PUCA 370, 230. 1094, curva direita na proa 055, permanece limite. Direita 055, 1094. TAM 3740, desça e mantenha nível 050. 050, TAM 3740. Nas 4h40, aceitar o localizador, curva direita na proa 060, desça e mantenha 4.000 pés em forma estabilizada. Gente, o Google 094 vai manter a proa por mais 10 milhas aqui devido a formações e após então, está aberto para novos vetores. Gente, Google 094, autorizado o desvio, se aposta quando tiver condições de curvar à direita. Informado. Urna 094, velocidade indicada? 220. Gente. TAM 3740, velocidade indicada? 130, vai reduzir também. Gente, segue tráfego posição de 11 horas, 8 milhas, mesmo rumo, um Boeing 737-800, cruzando 080 em descida. Gente, obrigado. TAM 3896, autorizado 2.000 pés. Visual no setor? O 094 mantém no máximo 2109 mais. 389.000, atingiu 3.000, facilita a descida. Autorizado 2.000 pés, são 3896. 2.000 pés, obrigado. Retornando com proa de coral, azul 2770. Quem é que é azul 2770? Direita. 1094 para o localizador, curva direita para o 080, desse mantenha 3.000 pés em forma estabilizada. 1094, 080, descendo para 3.000 pés. TAM 3740, desse mantenha 4.000 pés. 4.000, 3740, combina 18. TAM 3740, redução de velocidade 200 nós, mantenha presente proa, aguarde o último vetor para o localizador. Adoecidamente, 210 é a mínima limpa aqui, não posso reduzir mais do que isso. Gente, 210. Azul 4207 estabilizou? Agora, senhorita, estabilizado visual a 1700. E afirmativo, e afirmo que vamos ligar na eco aí para ajudar os colegas aí atrás. Gente, 4207, complete final, chame torre, frequência 1 na noite, decimal 95. 1895, bom trabalho, grato. Bom pouso. Gente, 96, segue tráfego, posição de 12 horas, 8 milhas, um Embraer 190, cruzando no 1700 pés. Gente, 3890. 3896. Autorizado pouso, piscina 0, vento 110 graus, 08 nós, confirme a quantos pés avistou? Avistamos 1700, senhorita, tá completamente visual agora aqui, cruzando 1500. Informamos também que vamos livrar na eco para ajudar os colegas aí que estão atrás aqui. Sim, grato pela informação. TAM 3740 para interceptar o localizador, curva direita para o 050, desse mantenha 3.000 pés em forma estabilizada. 050, desce para 3.000, já estabilizado, TAM 3740. 3896. 3896, complete final, chame Torre Salvador, frequência 198.95. 3895, Kent. Zero 94, velocidade indicada? 170. Gestão 3740, tráfego para 7170 ground speed. Suficiente aqui o 3740, obrigado. Mas aí é 200 metros, 16 milhas externas. 1230, chame centro Recife, frequência 12545, alterna 126.85. 2545-2685. Torre, boa tarde, 3896 da Santa, tá passando o externo agora. 3896, tráfego avistado, autorizado pouso no 0, vento 1, 90 graus, 0792. Livre pouso, 3896. Comunicações. Guarda. Salvador, muito bom dia, Golo 739, informação Romeu. Golo 739, acena identificação autorizada via chegada Bomed 1. Desse, mantenha 4 mil pés, ajuste no 08. Cruzado via, 4 mil pés no 08, gol no 739. Velocidade após Tabog, voz AP, o gol no 739. Cruzado após Tabog, TAP, gol no 739. Após Tabog, TAP, descendo 4 mil, gol no 739, obrigado. Tráfego Salvador, rumo no zero. Tráfego na escuta. Da Tem 4777, SN identificação, autorizado via chegada BONF, desse mantenha nível 050, ajuste no 09. Gente, tá 050 na BONF, é o 4777. Na 3740, aguarde transferência. Aguardando. Bola 094, complete final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, bola 004, amor. Controle Salvador, tem 3198, sente da Romeu. Mobilizando, obrigado. Separação com tráfego e precede na aproximação de 4.2 milhas. Exagero máximo aqui, 3740, tráfego no TICAS, obrigado. 3740, complete final, chame Torre Salvador, frequência 198.95. 95, bom dia, obrigado. Atrás de Salvador, tem 3198. Livre pouso, 10094. 8. 060, via Bomed 1, ajuste no 08, até 3198. Número 2, em aproximação, aguarda pistaria. Afirmativo. siga agora no 739. Abri 10 graus à esquerda, para executar uma formação. Gente, eu vou levar os vídeos à esquerda, agora no 739, reporte quando tiver condições de curvar à direita. Gente, posso desviar o pote voadora? Autorizado após desvio, com vara direita na proa de Duna, Gol na 739. Obrigado. 98, redução de velocidade 2509. Vai reduzir para 2509, está 3198. Sol 094, Sol 943, libere à direita, agilizando o máximo possível por gentileza. Chama a Sol em 12, 1 decimal 9. Já ligando na Eco, Gol 1094219. Autorizado pouso piscina 0, vento 1, 90 graus, 099. Sudo oeste de Salvador, mantenha nível 180, chame controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Programa Ilhéus, 1201, ou 2770. Desça para 4.000 pés. Para 4.000 pés, 4.777. Bônus 739, desça e mantenha 3.000 pés. Desça 3.000 pés, bônus 739. Para uniforme, Serra Tango November, prossiga. 140, autorizada a linha e mantém no zero. A linha mantém no zero, 6140. Uniforme, Serra Tango November, seu chamado de pouso em Feira de Santana, 1420. Gente, Serra Tango November está afastado de Salvador, 38 milhas oeste. Mantenha-se em regras de voo visual e frequência livre para auto-coordenação com os tráfegos locais. Salvador, rumo 10, no ponto 0 da hotel. Rumo 10, mantém a posição. Na posição. Correio, bom dia, Bono 642, mantém a posição 0, pronto. Bono 648, autorizado a linha e mantém a posição 0. Olha, mantém 1 no 0, Bono 642. 1-0, autorizado o cruzamento da 1-0-2-8, táxi Via Taxi Delta, antes da Alfa, chama o solo em 1-2-1-9. Autorizado o cruzamento pela Delta, antes da Alfa, vai chamar solo 219. Também 1-4-0, decolou os 4-7, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, pode chegar mesmo. 6140. Saudade, Xané, 6140, transfere. Xané, 6140, contato radar, subavia saída Puca, nível 350. Puca, 350, Xané, 6140, via. 3198, desse, mantenha nível 050. 050, tá, 3198. Pode sair e tirar a guarda alguns minutos para o sol de pós. Sem problema, mantém posição 90, alinhado e pronto com o 948. Sete, após Pelô, desça para 2000 pés, autorizado final ILS Extreme, forma estabilizada. Afirmativo, desce para 2000, pode realizar o whisky, o 4777. Afirmativo, TAM 4777, após Pelô, voe para o Serra Vitor 366, indecida para 2500 pés. Afirmativo, após Pelô, voe para o Serra Vitor 366, 2500 pés. TAM 31998, vetoração radar para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020, limite o curso do localizador. Curva à esquerda 020, limite ao localizador, TAM 31998. Correto, desse mantenha 4000 pés, ajuste 1-0-8. 4000-0-8, TAM 31998. Papatango, Vitor, Filo, Quebec, prossiga. 1-0, mantém ponto de perto. 648, autorizado decolar, 1-0, vento 1-0-0, grau 099. Autorizado decolar, de Gona, 48, carteira 1-0. Gente, qual o código transponder acionado, Vitor, Filo, Quebec? Gente, mantém a escuta. Gona 739 estabilizou. Complete final, chame torre, frequência 198, decimal 95. 295, boa. 4777, velocidade indicada? 209. Gente, TAM 3198, redução de velocidade 2009. 209, TAM 3198. Aproximação, QNH1908, aguarda de serviço. 0-9, aguardando. Gol 1-7-3-9. TAM 3198, tráfego que precede da companhia, posição de 2 horas, 1-3 milhas, rumo sul, Airbus 320, cruzando 4000 pés em descida. TAM 3198. Pouso, mantém 1-0, Gona 739. 1-6-4-8, decolou 5-2, chama controle em 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, Golo 648. 5056. Controle, bom dia, Golo 648, Fuca, Aracaju. Golo 648, aguarde. São 3198 para o localizador, curva direita, proa 050. Vê se mantenha 3 mil pés em forma estabilizada. 050, está descendo para 4 mil, está autorizado, com a maré estabilizada 3198. 3 mil, autorizado 3 mil pés, são 3198. 3 mil, são 3198, vai manter, vai descer pelo glide, pelo lock, glide. Sente, são 3198, em redução de velocidade para 1909. Está fazendo 1809, são 3198. Sente. Golo 648, contato radar, rodovia saída PUCA, nível 350. PUCA 350, Golo 648. Papa Tango, Vitor Kilo, Quebec, controle. Confirme seu chamado de pouso em Ituberá. Gente, no 425, Papa Estado Salvador, 41 milhas noroeste. Espaço aéreo Golf, sem frequência livre para autoprogramação com os tráfegos locais. Kilo Quebec copiou. Vitor Kilo Quebec, está afastado de Salvador 41 milhas noroeste em espaço aéreo Golf, frequência livre para autoprogramação com os tráfegos locais. Quadro 777, complete final do procedimento ILS UIS, que chame do Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, 4777. 3198, autorizado 2 mil pés. 2 mil pés, está prosseguindo, já está full ILS a 3198. Gente, aguarde transferência de comunicações. Michelin 6140, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 12685. 2545-2685-6140, obrigado. Alô. Obrigado, bom dia. Autorizado o pouso, piscina 0, vento 1900 graus, 079. Autorizado o pouso na 1-0, então é 4777. Zona 98, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Completa a aproximação, Torre 1295, do 3198, bom dia. Concordo. Torre Salvador, bom dia, Dan 3198, passa a Duna. 3198, continua a aproximação, número 2 é a aproximação. 3198. Aquilo que é Beck e a critério ascensão até o 045. 4777, Solo 58, libere direita e chame Solo em 121, decimal 9. Direita, chama 219, tá? 4777. Colo 648, chame Centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. 645, 12085, voo 1648. Zona 98, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, 069. Pouso autorizado no 0, tá 3198. No zero, autorizado a alinhar e manter o no zero. Autorizado a alinhar e manter o no zero. Solo 98, solo ao 1400, libere direito e chame solo em 121, decimal 9. Solo a libera direita 2195, 219, tá 319. Zero, autorizado decolar 1-0, vento 0, 80 graus, 07 minutos. 1-0, autorizado decolar. Salvador, azul 2790, ponto de espera. Azul 2790, autorizado a linha e manter o no zero. Alinhar e manter. Pumba 1-0, decolado 02, chame controle 120, decimal 80, tem um bom voo. Controle 1208. Tumbar 10. Tumbar 10, contato radar, rodovia saída Coral 1 Alfa, nível 100. Coral 1 Alfa até o nível 100. Azul 2710, autorizado decolagem pistão no zero, vento 070 graus, 079. Vento decolagem 2710. Azul 2710, decolado ao 05, chame o controle 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, 2710, grato. Descendo para 2500 pés, ok? Está retornando a 2500 pés. Gente, o critério Vitor Silo Quebec. Controle azul 2710. Azul 2710, contato radar, subavia saída Conde, nível 150. Via Conde 150, azul 2790. Boa tarde, 6200, bom dia, informação certa. Sinal 6200, atende identificação, autorizado via chegada Bomed 1, desse mantenha 4000 pés, ajuste na 08. 4.028, pode voar em TAP? Pode favor e autorizar em TAP. Favor em TAP, muito obrigado. Romeu Vitor Índia Serra, está afastado de Salvador. 80 milhas sudoeste, espaço aéreo Golf, cruzando 8.500 pés em descida. Tem frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais. M6200, autorizado final ILS X-Ray, pista no zero, ajuste no zero no 8, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000, autorizado final ILS X-Ray, no Jasmine 204. Controle Salvador, papapá Lima mais forte. Papapá Lima Mike Fox, prossiga o controle. Lima Mike Fox decolou Sierra Whiskey Delta Lima para Cairo, ou no meu pé, na Xé Caixa Prego, acionado 0141, tem 5 a bordo. Gente, o Lima Mike Fox é um Alfa CA50 com 5 a bordo, prossegue com condições visuais, reporta o farol da barra. Reporta o farol da barra, Fox. Controle azul 2790. Prossiga azul 2790. Solicita o nível 130 como final. Subir e mantém nível 130 azul 2790. 130 azul 2790. Mike Fox estimado de pouso em Caru. Aguarde. Vitor Kilo Quebec, frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais. Nono 4, 4, 5. Ciente, copiado. Barra, Lima Mike Fox será de frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais. Patrão de Salvador. Bom dia, azul 4082, centro da Sierra. Para o sol 210, para o 150. Azul 4082, FN, identificação desse, mantenha 4 mil pés, via chegada Balmed 1, ajuste 108. 08, desce para 4 mil pés, via chegada Balmed 1, azul 4082. Bom dia, Gol 250, cruza 210, parou no 70. Gol 250, CN, identificação desse, mantém nível 050, via chegada para o médio 1, ajuste no 08. 08, desce 050, Gol 250, identificou. Azul 4082, voe ITAP. ITAP, azul 4082. Beleza, Cinema 200, complete final, chame Torre Salvador, frequência 198.95. Do 4082, velocidade a critério. Paciente, 4082. Autorização Galeão, formação Sierra, no gate 9. Salvador, bom dia, Xanã 6200, estabilizado, trabalho para baixo. Xanã 6200, bom dia, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 07 nós. Pouso no 0620. Salvador, muito bom dia, o papapá está ali, é um mesmo. Confirme, é papapá ou papá Romeu? Papapá, Charlie, Serra Romeu. Sim, de Charlie, Serra Romeu, livre acionar no parte 5, chame pronto para o táxi. Serra Romeu, chamará pronto para o táxi. Eu solicito também médico da Empraer o nosso desembarque. Ciente azul 4082, tem condições de informar a idade do passageiro? É uma mulher de 46 anos, tem 1,51m aproximadamente, com 52kg. Já teve infarto e ela está com pressão baixa, não está estabilizando. Gente, copiado azul 4082, autorizado por Odiduna, desse mantenha 2.000 pés, velocidade de critério. 2.000 pés, velocidade de critério com Odiduna 4082, obrigado. Azul 4082, tem condições de informar a poltrona da passageira? No momento ela está na parte traseira da aeronave, ela está deitada. As traseiras da aeronave. Ciente azul 4082 já foi solicitado apoio de solo. Ok, ciente, muito obrigado. 4082. Na 6200, no solo aos 22, libere direita, chame solo 121 na decimal 9. Prossiga. Quantidade de APROA e TAP para liberar uma formação? Autoridade VIS na APROA de TAP, igual no 250. Exato, 250. Rombão na 0, controle. Rombão na 0, na escuta. Serviço radar encerrado, 53 milhas sudoeste de Salvador e 7 milhas para Coral. Mantenha nível 100, chame controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Controle Ilhéus, 120, 1. Azul 2710, controle. Prossiga. Serviço dará encerrado 62 milhas, 63 milhas nordeste de Salvador, mantenha nível 130, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Chama Aracaju, 1203, o azul 2710. Autorizado o táxi, reposto ponto de espera da Papá, o Charles, Serra Romeu. Sim, sim. Serra Romeu, aguarda lá, porta aberta. Controle Salvador, Papa Romeo Mike Juliette Mike, frente da reclamação CA. Papa Romeo Mike Juliette Mike, acione identificação, desde mantenha nível 060, via chegada Bomed 1, ajuste no 08. Desce para o 060, via Bomed 1, 08, ajuste Mike Juliette Mike. Desça para 3.010, ajuste no 08. Desce o ferro no 08, vamos dar 5.0. Pessoal, esse ferro já está na ponta da passagem. Autorizado a decolagem com Pro Nordeste, o vento 080 graus com 07 Norte, Charles Serra Romeu. Pro Nordeste, o Charles Serra Romeu, muito grato. Tem nível 070, via chegada Bomed 1, ajuste no 08. Bruno 08, Bomed 1, informação se é voo no 962. Autorizado final ILS X-Ray, informe estabilizado. Autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado 4082.